já faz parte da pintura. Big bang bang, o mundo perde a ternura. Sou próximo que sangra na viela escura. Um na faculdade, 10 na viatura. A lágrima da mãe que sente a dor mortal. A queda de uma família, notícia do hospital. Na beira do abismo, seja mais que aparecer. Quem disse que por aqui competir é crescer? Enquanto a violência toma de assalto, o ego dos MC ainda fala mais alto. Do morro pro asfalto, a pista parece lava. Quanto vale teu tênis, quanto vale tua palavra? Sem bússola, quantas vezes o ódio foi guia? Se eu perder teu olhar, não vou curar com terapia. Sou noite e sou dia, acertos e enganos. Alguns pagam pra ser, mas todos são seres humanos. A boca que mente, o beijo de quem trai. Quanto mais destaque for, mais Judas você atrai. Matamos mitos, pais sem ideologia. Tá sobrando atração onde falta energia. Vaidade contagia, serei quem nessa batida. Caneta traz a morte mesmo, escrevendo a vida. O amargo do âmago, mergulhe mais em si. Quem somos nós pra julgar com tão pouco existir? Enquanto a máquina explora mais um operário, inicia o outro ataque lírico e literário. Inimigos a bordo, viva a rua sem diário. Estendo vocabulário sem consultar dicionário. Sou funcionário das tuas curvas. O teu prazer é tamborelo. Te levo pro mundo da lua. No submarino amarelo, calar os índios demarcando região. Hoje fazemos guerras e matamos por religião. Guarde seu ouro no abraço, tudo que reluz. Todo mundo ama o flash, mas poucos transmitem luz. Outra canção que eu fiz antes do amanhecer. Minha missão, escrever visões do viver. Outra canção que eu fiz antes do amanhecer. De coração, que a escrita eleve meu ser. Outra canção que eu fiz antes do amanhecer. Minha missão, escrever visões do viver. Tô pra lá de Bagdá, nesse clima de tensão. Tô buscando expansão, me perdi nesse buscar. Versando validar, obra-prima em canção. Vi a queda de sanção, sem amor no ofuscar. Tô pra lá de Bagdá, nesse clima de tensão. Tô buscando expansão, me perdi nesse buscar. Versando validar, obra-prima em canção. Vi a queda de sanção, sem amor no ofuscar.